O tráfico, de um lado melhorou, do outro lado não. Porque antes de existir o tráfico, a polícia, quando entrava na favela, ela já entrava metendo pernas na porta da sua casa e já vinha quebrando tudo. Então essas armas, quando entraram na comunidade, através do tocha, fez com que eles entrassem com mais cautela. Eles andam com medo, porque tá sabendo que essa nova geração, essa juventude, eles têm um espírito suicida. Eles querem defender a comunidade dessa entrada violenta da polícia. É o lado bom das armas. Geralmente, a gente não quer que ninguém sofra que nem eu sofri quando era pequeno. Poderia ter sido até uma pessoa simples, mas poderia não estar hoje em dia tendo que correr de polícia, estar vivendo às vezes no morro. Poderia estar trabalhando até num trabalho humilde. Uma condição de vida boa também, é o que eu não tive. Hoje, primeiramente, alimentação, que era comida que eu não posso morrer de fome. Segundo, era ajudar minha família. Terceiro, às vezes, era pra me manter. Andar arrumado, porque quem vive nessa vida tem que andar assim. Tulão Company. A TCK, ou se não dá Cicrone, ou se não dá Tulão, eu vou mandar Company. Tipo de tênis que você escolhe? Escola Nike, Reebok. Não pense em fazer maldade com ninguém. Pense em viver minha vida. 11h30 da noite é hora do meu turno. Primeiro passo, fumo um pra ficar tranquilo. Dou um beijo na mulher e um abraço nas crianças. 7h eu tô de volta, amor, não se preocupa. Vai com Deus, pai. E passada essa bênção eu vou voltar. Não se prevê o que a madruga vai te proporcionar. Se vai haver tiroteio na biqueira, ou até pior, ser preso e voltar pra cadeia. O filme faz lembrar as noites de Alemanhas, que tirei trancados naquela gaiola. O sofrimento da coroa, que foi constante. Desacertos na cadeia foram relevantes. No mundão, 24 horas cercados. Atividade a todo vapor, eu e uns aliados. De vez em quando o consumo ultrapassava a venda. E aí, tio, vamos ali na saidinha ali pra completar aquela minha recla da droga lá. E foi assim, ibope aumentando. Nós loucos se armando a cada dia mais se adiantando. Até que um dia num assalto pra reposição. E aí, o bagulho morreu, fuga tiozão, fuga. Só que o cavalo deu mi, deixou nós na mão. Resultado pra mim, 13 de reclusão. Só eu maior, com mais 3 menor. Armado, drogado e o carro cheio de B.O. Foram 4 no fechado e um só pensamento. Vou sair, ser progresso e não voltar pra esse sofrimento. E olha hoje onde eu me encontro. E aí, moleque, cê vende 5 e ganha uma, certo, tio? Oh. Se cê for cabeça, logo logo eu te coloco até de gerente. Aí o salário dobra, cê tá ligado, né? Firmeza, mano. Irmão, qualquer coisa é só ligar que é nós que tá. Firmeza total, chapa. Fiquei ligeiro, boom, na madrugada. Com os ratos loucos, assassino de farda. Herói ou vilão, polícia ou ladrão. O difícil é saber quem te ameaça ou te protege. Fiquei ligeiro, boom, na madrugada. Com os ratos loucos, assassino de farda. Herói ou vilão, polícia ou ladrão. O difícil é saber quem te ameaça ou te protege. Desde 6, 7 anos a gente fala que essa polícia, depois a gente muda de ideia. Eu nunca mudei de ideia. Fui mantendo essa ideia na cabeça, firme. Às vezes eu chego aqui de manhã, eu boto essa farda, eu tô me sentindo invencível, né? Dá vontade de ir pro morro e tudo mais. De vez em quando eu chego aqui de manhã e me dá uma sensação de medo. 7h da noite, esse é meu turno. Dou um beijo na mulher, um abraço nas crianças, tchau amor. Tchau pai, não esquece que eu tô esperando. O Lucas e a mãe também tá, viu? Vai com Deus. O embaçado é saber se vou voltar. Duas crianças em casa pra criar. Visto a farda e pego a chave da viatura. E quatro parceiros andando na madruga. Pra começar tomamos uma com limão. Bastante 51, seu Zé, pra nós ficar loucão. Uma garrafa de uísque na viatura. Um oitão cromado e uma ponto na cintura. No rádio, vários QRU. Tem só rede de viaturas pela área central. Próxima Marginal Z, dois elementos ocupando uma Twister preta. Após tentativa de roubo, balearam um taxista e se evadiram sentido Morro do Borel. Se eu pego esses vermes é só na nuca. Matar trabalhador, bando de filha da puta. Liga os holofotes, vou em qualquer direção. Vai, vai, vai, encosta aí, ladrão. Tá vindo da onde? Tô vindo da vigília da igreja aí, senhor. Tô até com a Bíblia na mão. Tem passagem? Tenho sim, senhor. Mas era na época que eu não conhecia Jesus. E essa vagabunda que tá aí do seu lado aí? Eu exijo mais respeito com a minha mulher, senhor. Vai, sai fora antes que eu dou um tiro na sua Rico cara. Os farolete, todos já nos conhecem. A força tática tá subindo pela viela, moleque. De acerto já levei uma twister amarelo. O salário do governo aqui é uma merda. Nós com as viaturas, com os pneus tudo careca. Nos dão um cinturão e nos mandam pra guerra. Isso sim que é profissão perigo. De longe já visto o inimigo com tartaruga ninja pra fora como de costume. Holofotes acesos como um vagalume. Mas dessa vez não tem extorsão. Direto da torre já me passaram a missão. Bagulho tá louco no mundão aí, primo. Eu tô ligado, toda sexta-feira 5 mil de acerto tá embaçado. Mostra pra eles que isso é Al-Qaeda, campo minado. E avisa pros moleque aí que eu vou pagar dobrado. Certo, tio? Por cada bota preta afinada. Esse bônus vai ter festa, é quente. Vou comprar pro meu filho um playgame, um fogão novinho pra patroa e um presente bem bonito pra minha coroa. Aí moleque, a gente veio buscar aquele dinheiro de hoje. Ô, não tem dinheiro não, senhor, porque nós não vendeu nada. Faz um favor, pede pra alguém avisar aí na sua casa que essa noite pode ser que o senhor não volta mais pra casa. Caralho, emboscada, meu, atira e siga, atira, ponto de estratégia, caralho. Porra! Fiquei ligeiro, boom, na madrugada. Com os rato louco, assassino de farda. Herói ou vilão, polícia ou ladrão. O difícil é saber quem te ameaça ou te protege. Fiquei ligeiro, boom, na madrugada. Com os rato louco, assassino de farda. Herói ou vilão, polícia ou ladrão. O difícil é saber quem te ameaça ou te protege. Como é que você sentiu quando você fez isso? Mano, eu me senti normal, que não tô aqui agora. Tiver que matar de novo, mato. Quando mata, é, a sensação é só de dever cumprido. Não, eu dizer que cheguei em casa, não dormi, não tá mentindo, né?